Um dia. Identificação. Identificação. ZYK765. Sociedade Rádio Universitária de Garça Limitada. Ondas médias. Operando em 1060 kHz. Garça, São Paulo. A sua Unirádio. 5.000 watts de potência. Líder absoluta de audiência. As lajes protendidas Tamoio possuem.